416 again. 416, what? Yeah. Charlie 416, requesting pushback and setup. Clear, we point north for tax, 416. Roger, clear for push, I call back for tax, 416. Salvador 1, Mari, 00, tocou RMTO 59, curva esquerda, reparte na do ventão no 0. 00, curva à esquerda, reparte lá na do vento. 1940, chama Recife na frequência 126 decimal 0, alterna 122 decimal 8. Zero zero, tô na perna do vento. Gente, reporte na final. Será na final, 00. Zero zero. Pousa 3197, boa noite. Boa noite, Pan 3197, pronto para cópia. Positivo, prossiga. Autorizado Galeão, nível 380. Decola pista no zero, curva à direita. Saída Dael, Lida, Bridge, Atozuno 10. Controle 119.8, código transponder 5063. Ok, entendeu, 38 para Galeão, Dael, Leda, Trive, Atozuno 10. 198-5063, transponder 3190. Ok, só confirmando, Dael, Leda, Atozuno, Bridge e Atozuno 10. Dael, Leda, Bridge, 10, Atozuno 10, obrigado, 3197. Leste para acionamento táxi. Tomará. 00, tô com a RMTO 03, curva esquerda, reporte na do vento da 10. Passará na do vento da 10, limpo 00. Zero zero, tô na perna do vento. Silêncio. 200 na perna do vento. Sente autorizado base e reporte na final. Passarei na final, 00. Para push-deck acionamento, no portão 8, 3097. Toca aí remete na 10, vento 1 no 10 graus com 10 nós, altímetro 10 no 3. Foi 00, livre toca aí remetida na 10. Grounder Italy 416, 35 taxi. 416 clear, tax by taxway Juliet and India, with a point contact tower 118, the small 6, 416. Juliet, India, contact tower 186, Italy 416. Thank you, bye-bye. Tocou RMTO 07, curva esquerda, reporte na do vento da 10. Foi 00, reportará na do vento da 10. 2 mil pés, 10, 13, estão autorizados direto, vai contar estabilizado, igual no 77. Salvador, o Olimpo 00, seria possível aí pela chegada de tráfegos Olimpo 00 fazer dois toques arremetidos em sequência? Faltam um toque arremetido, mas se fosse possível ia fazer dois em sequência. Gente, então mais dois toques e arremetidas e após pouso final, seria isso? Seria um toque arremetida e um pouso final. Ah, A princípio será possível, o Olimpo 00. Não sabemos a questão de tráfego para decolar, mas na parte de chegada tem possibilidade. O Olimpo 00. Afirmativo, então o Olimpo 00 está na perna do vento. So when 6 taxi by Lefty and after taxi India. By a left, Juliet, then after India, Italy 416. So thank you, and with which now we're at in 6. Bye bye. 3197, no gate 8 autorizado, push, reporte para o DAX. Gente, 8317 autorizado, um pushback. Tower. Tower, good day, Italy 416, holding point within another 30 seconds about to be ready. Roger, maintain position. 3003, boa noite, prossiga. Seu assente do horário de caos, por gentileza, o senhor poderia confirmar a saída Guarulhos? Guarulhos? Zulu 44. Apenas Zulu 44, a saída será a saída da El, após da El do Leda, após Leda do AX e após a Apenas Zulu 44. Da El, Leda, só não copiei a outra. Da El, Leda, Ibis e após a Apenas Zulu 44. Da El, Leda, Ibis após a 44, obrigado. Da El, após da El Leda, após Leda do Atoção Ildes e após a Pesuno 44. Ah, Ildes, rapaz, você disse que eu entendi Ibs. Não é Ildes, El, Eco, eles são Delta Eco Serra. Agora sim, da El, Leda, Ildes, a Pesuno 44. Correto. Obrigado, na sua escuta quando tiver nossa autorização. Ok, gente. Tio Olimpo 00, curva esquerda, é patinado do vento, dá 1 no 0. Patinado do vento, Olimpo 00. Italy 416, line up maintain runway 10. Line up and wait runway 10, Italy 416, heavy. Clear to line up and take off runway 10, wind 110 degrees with 10 knots. Yeah, for take off runway 10, Italy 416. Gira base e a parte na final. Parte na final, Olimpo 00. Taxi, Otan 3197. 102 a bordo, autonomia de 3 horas e 55. Alterna Guarulhos. Guarulhos 355, 102, autorizado para seguir o táxi via pátio principal Índia Alfa, no ponto de espera, torre no 8 decimal 62. Pátio principal, índio alfa, ponto de espera da 10, 1862 e a Altan 307 autorizado. O altímetro 10 no 3, livre acionamento, chama para o táxi. O igual no 776. Igual no 776, reporte externo. Vai reportar igual no 776. Air Italy 416, Airborne at 13, call departure 119 or decimal 8, have a good flight. 198, Dubai Italy 416. 100, toca e remete na 10, vento 1, 10 graus, cono 0 nasce. 100, toca e remete na 10. Autorizado Guarulhos, nível 340. Decola pista no 0, curva à direita. Saída Dael, Leda, Ildes, Pampezulu 44. Controle 119, decimal 35. Corrige, controle 119, decimal 8. Código transponder 5101. Autorizado 340, decola da 10 com curva direita da El Leda Eudes, Upperzulu 44. 5101 no transponder no controle 198. Autorizamento correto nesta para acionamento táxi. É, acionamento táxi, obrigado. Vento 176, vento 110 graus com 99, altímetro 1013, aguarde pista livre. Guardando com 176. Sente livre traction para ingresso. Livre pouso na 10, vento 10 graus com 99, altímetro 103. Livre pouso na 10, vamos 776. Tempo 00, tocou e arremeteu aos 15, curva à esquerda, repartindo a do vento da 10. Posterando a do vento da 10, informa que o próximo é final. Gente, Olimpo 00. Na perna do vento. Sente Olimpo 00, alonga a perna do vento, aguarde a autorização para girar base. Alongando a perna do vento, ponto de espera, pronto. Sente 3197, após o gol na curta final ali, mantenha no zero. Após o gol na curta final ali, mantenha no zero da 3197. Autorizado, repartilhado e pronto, Oscar Uniforme Romeu. É Itália, for 160, please. Repeat, please. Request direct position floating from present. Telephone 16, stand by. Sete meia, solo 17, livre à direita, solo 121, decimal 9. Livre à direita, 121, 9. Controle Salvador, triple 5218. Triple 5218, essa medicação, descendo 050, chegada a mão. 050, chegada a mão, triple 5218. 000, repórter na final. É Itália, com a 6, contact Recife, 126.85.4.123.65. Next, we got 126.85 or 123.65, Italy 416, right? 133.65. Roger, 133.65, sorry, 416, right? 776. 176, prossiga taxi via taxiway Alpha, Juliette Gate 01. Juliette Alpha para o 01, voo 976. Mantenha a posição alinhada, Oscar Uniforme Romeo. 3197, decolado aos 19, chame controle, 19 decimal 8, bom voo. 198, tenha uma boa noite, 3197. Olimpo 00, livre pouso na 10, vento 110 graus com 89, altímetro 10 no 3. Olimpo 00, livre pouso na 10. Oi. Tan 3197, contato radar, fogo para o voo 380, saída da El. Uniforme Romeu vai aguardar mais um minuto ou menos, devido à aeronave decolada da outra pista. SQNH 1093. 00, solo aos 21, livre à direita, táxi nessa frequência via Alpha e Delta, chame na Delta para o cruzamento. Delta nesta frequência, chamada na Delta para o cruzamento, Olimpo 00. Oscar Uniforme Romeo, livre decolar da 17, vento 110 graus com 89, altímetro 10 no 3. Livre decolar, Delta 1. Uniforme Romeo, decolado aos 22, chame controle 19, decimal 8, bom voo. 198, claro, tá muito baixo. O Webjack, check 23. Esse 5723, a sua notificação, chegada a mar e desça para o enjoo 050. Salvador, boa noite, Papai Romeu Oscar, uniforme Romeu. Papai Romeu Oscar, uniforme Romeu, contato radar, 5230, saída MOM. Pena zero na MOM, Romeu. Para cruzamento. Autorizado, reparte livrando. 2-0-0, cruzando a pista. Cruzou a pista, agradece aí a coordenação da tua, muito obrigado, boa noite. Gente, boa noite. Tan 3197, chama Recife, na frequência 125, decimal 1, alterna 133, decimal 25. 5, Tan 3197, boa noite.